Quantas guerras travadas em troca de nada, fardas, armas carregadas atiram contra outras almas. Nazistas defenderam sua raça ariana, enquanto outros comunistas defendem suas heranças. Tudo isso pra um final em cima de um tanque de guerra. Atiram munição pesada, bola, planos e estratégias. Generais que nunca vão ver os seus soldados agonizando, com as tripas pra fora pedindo por socorro humano. Deixou de lado o idioma enrolado e a patente. Percebeu tarde demais que não precisava seguir em frente. A camuflagem da farda não esconde o medo visível. O fuzil de longo alcance não ajudou no seu instinto. Troca o pente, a munição já acabou, preste atenção. Vai atirando enquanto eu falo, te indico a direção. As lágrimas descem junto com sangue derramado, misturado com o solo pisado e maltratado. A guerra sempre cobra o seu preço. Quem pode viver a divisão no braço mostra quem vai ser feliz ou triste. É capaz até de mostrar um endereço ao carro fúnebre, pra onde vai a medalha do soldado que cumpre a sua parte, que deu a sua vida numa batalha, que implorou em algum instante pra seguir nessa jornada. Rostos aflitos, aqui todo mundo se sente pronto, até a ponto 50 estraçalhar todo o seu ombro, e você ficar no chão delirando de tanta dor, pedindo pelo amor de Deus pra acabar com seu temor. A fuga cinematográfica é pra quem pode. Camufladas, armas fardas, juramentos, compromisso. O que eu quero com isso? Eu me pergunto desde o início. Fuzil lotado até a boca, capacete reforçado, tarja com o nome escrito, a patente do soldado que vai lutar até a morte, dar seu sangue e muito mais. Decepar crânios e ao mesmo tempo está lutando pela paz. Todo mundo quer ganhar, mas as baixas estão crescendo, até a água está vermelha, eu não sei mais o que é silêncio. Não me arrependo de nada do que fiz e faço mais, muito mais. Eu sou o monstro que veio pra te levar pro jazz. Vai pro inferno com todo o seu ideal racista. Eu visto a farda camuflada que acaba com a sua vida. Eu vou te dar o privilégio de conhecer seu assassino, de ver a face de quem enfia a baioneta no seu intestino. Tem munição de sobra, mas eu prefiro a faca, perfurando o inimigo com o corte da navalha. A fumaça sobe do cano do fuzil que pede mais. Quer matar, quer fuzilar, quer mandar pro inferno a paz. Chegando novas divisões de soldados motivados, orgulhosos da bandeira estampada no seu braço. No caixão ou numa viatura, eu sei que ainda volto, me deseja muita sorte, muita paz e muitos óbitos. Yo, o meu atraso 2010, motherfuckers, Best Produções.